A jurimetria nada mais é do que a ciência de dados aplicada ao direito. Então, você pega ali a computação, pega o direito, hoje em dia a estatística e agora até a inteligência artificial, e você consegue ter, tendo acesso a uma massa gigantesca de processos, uma base de dados, você consegue então identificar padrões ali dentro e entender o caminho que as decisões estão sendo tomadas, por que que estão sendo tomadas assim, por que que foram. Quais argumentos foram levados em consideração? Então, como que a gente precisa, o que que a gente precisa falar nas nossas manifestações para que elas tenham então o mesmo resultado, né? Então você começa a trabalhar também não só como uma reação, mas como uma previsão, vira mais uma coisa preditiva dos próximos resultados, como vai ser. E essa atuação integrada, você resolve não mais o problema de uma pessoa, você resolve o problema de várias pessoas. Então, não vai ter mais que entrar com uma ação as pessoas que tiverem o mesmo problema. A ideia é resolver esse problema, aquelas, os processos estruturais. Então, você já traz ali as secretarias junto, a Secretaria da Saúde, quem que a gente vai poder juntar aqui junto com o Ministério Público, os judiciários tendo ali o seu papel também, porque no final a decisão vai partir do judiciário, mas com elementos vindos de várias áreas. Então a jurimetria ajuda para trazer ali elementos concretos, baseado em dados, de como e por que a gente deve seguir um caminho ou outro.